segue como programado. Se for verdade, eu tô ferrado. Acho que sou uma anomalia. Desenvolvi uma premonição, a revelia, que no começo foi tão difícil entender. Sabe-se lá o que é enxergar aquilo que ninguém mais consegue ver. Tipo racismo, discriminação, preconceito, manipulação. Cansei de ouvir que aquilo que eu via não existia. Isso é coisa de sua cabeça, é, não esqueça. Minha mente agora é um com o meu corpo e espírito. E mesmo assim eu sigo em frente insistente a esses. Eu tô falando pra uma multidão, é. Eu tô falando é com você mesmo, que não se preocupe em resolver a equação do desespero. Talvez porque queira manter o segredo do tempero francês que dá sabor à ilusão que te mantém, oh, te mantém, oh, se mantém, oh, nos mantém adormecidos, esquecidos, sem objetivo, quase falidos. Me refiro à falência múltipla de quase todos os sentidos. Menos sensatez, mais falastões, falando falácias. Eles felam até esfolar, filandrosos falos fluorescentes de folachos, fitando a flutuante fileira fluente e farsante dos folclóricos famosos e faltosos, que se acham filantrópicos, que se mantêm como ícones, mas não se encaixam no contexto, distraindo os incautos como a dama de vermelho. Olha de novo, esse pode ser seu último erro. Eu sigo em frente, os passos me impulsionam pra frente. Eu sigo em frente, é longo o caminho à minha frente. Eu sigo em frente, entre tantas pessoas, tanta gente. Eu sigo em frente, sempre tenho querendo ser meu oponente. Eu sigo em frente, meus passos me impulsionam pra frente. Eu sigo em frente, é longo o caminho à minha frente. Eu sigo em frente, entre tantas pessoas, tanta gente. Eu sigo em frente, sempre tenho querendo ser meu oponente. A consciência já não como antes, após tocada pelo hierofante. O despertar, poder enxergar, nem sempre é algo pra se desejar. Assim foi dito no Caibalion, tá lá. Serei cobrado por aquilo que receberei. Se o universo quer ser lenha, é rainha, o Guaraci é rei. Quem é real e quem não é, eu sei. Há verdadeiros mocosados em todos os cantos, é da lei. Verdade é para todos, diz a justiça e a lei. Assim como é em cima, é o embaixo, é a lei. Mas só entende quem tá preparado, quem respeita o rei. Os lambichumbo, me ouvem, cai na gargalhada. Reivindicam a fama como borboletas defumadas, cozinhando suas mentiras em banho-maria. E pra tentá-los convencer, nos apresentam peritas. Quem é seu pai, quem é sua mãe, não sabe dizer. Quem é o filho, quem é você, não sabe dizer. Ainda vem me perguntar, ora veja você. E esse chumbo todo é pra fazer o quê? Quem é seu pai, quem é sua mãe, não sabe dizer. Quem é o filho, quem é você, não sabe dizer. Ainda vem me perguntar, ora veja você. E esse chumbo todo é pra fazer o quê? Eu sigo em frente, os passos me impulsionam pra frente. Eu sigo em frente, é longo o caminho à minha frente. Eu sigo em frente, entre tantas pessoas, tanta gente. Eu sigo em frente, sempre tenho querendo ser meu oponente. Eu sigo em frente, meus passos me impulsionam pra frente. Eu sigo em frente, é longo o caminho à minha frente. Eu sigo em frente, entre tantas pessoas, tanta gente. Eu sigo em frente, sempre tenho querendo ser meu oponente. Um passo à frente. We'll be right back.